contabilizam estupro a cada 9 minutos. Porque os anjos violentados não estão inclusos com as crianças prostituídas. No gráfico sujo mudamos radicalmente pra estupro por segundo. O rico segue a regra das guerras permanentes. Violentas mulheres dos vencidos na sua frente. Troca Barbie pelo conselho do prostíbulo. Toma anticoncepcional, cliente não quer preservativo. Enquanto a vida do artista é nossa preocupação, meninas tentam comprar liberdade do cafetão. Entram na puberdade com doenças sexuais vindas dos bacanais dos líderes empresariais. Quantos mais órgãos genitais infantis penetrados, mais dono de bordel aumenta a coleção de carro. Mais o país religioso aborta feto de explorada, mais rádio toca hits de novinha erotizada. Cliente arrombado pelo ato de deplorável, tem que pegar de Ita 15 no estupro de vulnerável. No mínimo seu outro corpo na filmagem, com o próprio pau na boca como mensagem. Aí boy, cê não consegue me enganar. Você é um Roger Abdel, Maci, um Larry Nassar. Vim dar o real conceito ao termo prostituta. Significa vítima da oligarquia, filha da puta. Elas não brincam de boneca, perderam a infância. São anjos violentados em carros e camas. Mexeu com criança, tem que ser balote na garganta. Elas não brincam de boneca, perderam a infância. São anjos violentados em carros e camas. Ele te estupra a infância, o sorriso e esperança. Mexeu com criança, tem que ser balote na garganta. Enquanto o país se omite diante da tragédia, meninas rodam em postes por moedas. São obrigados a bebida, balinha, cocaína pra chapar enquanto rasgam suas vaginas. Se com abuso a vítima fica traumatizada, imagine milhares de vezes sendo violentada. 20 programas por dia, faça conta rápida. Em 15 anos, 100 mil vezes estuprada. Infelizmente enquanto eu tô cantando, tem pedófilo produzindo, fotografando, filmando. Vai praticar cena de sexo explícito e compartilhar na deep web com outros pervertidos. Vida útil até a beleza ser extinta. Depois é fome com filho bastardo da vida prostituída. Nessa hora o sonho de acompanhante acabou. Assim como a cena no sexy hot no filme pornô. Não há combate eficaz esse crime de guerra, porque o sêmen do abuso só atinge criança da favela. Só teria pena capital se os anjos violentados fossem da esfera social dos magistrados. Não tô assistindo Peppa Pig, galinha pintadinha. Tão maquiadas numa cama tirando a calcinha no motel, além do pernoite com uma merreca. Foda-se o 217 do CP240 do ECA. Elas não brincam de boneca, perderam a infância. São anjos violentados em carros e camas. Sorriso e esperança. Mexeu com criança, tem que ser balote na garganta. Elas não brincam de boneca, perderam a infância. São anjos violentados em carros e camas. Ele te estupra a infância. Sorriso e esperança. Mexeu com criança, tem que ser balote na garganta. É triste ver nossas crianças traficadas, coisificadas como objetos. Anunciadas, jovem alta, magra e bonita, disponível pra realizar todas suas fantasias. Aqui tem menina sensualizada pela família. Falso combate à pedofilia que alavanca carreira política. Tem pai no bordel tentando vender a filha. Seus clientes vão adorar, ela faz tudo, é boazinha. O Ministério do Turismo convida o estrangeiro pro leilão da virgindade da presa do rico brasileiro. Me corrija, mas nunca vi na tranca um gringo que pagou por sexo com criança. Publicitários vendem escopo, mulheres estereotipadas nas novelas são hipersexualizadas. Reforça a desigualdade de gênero e o machismo pra ocuparmos o topo do feminicídio. A polícia garante a impunidade no Brasil. Faz vista grossa pra prostituição infantil, pingando semanal na conta do delegado. Hoje golopa tem uma creche de anjos violentados. O estupro em massa praticado pelo bacana é o mesmo da República Centro-Africana. Diferente da barbárie cometida no Congo, aqui o exército estuprador é invisível pra ONU. Elas não brincam de boneca, perderam a infância. São anjos violentados em carro. Ele te estupra a infância, o sorriso e esperança. Mexeu com criança, tem que ser balote na garganta. Elas não brincam de boneca, perderam a infância. São anjos violentados em carros e camas. Ele te estupra a infância, o sorriso e esperança. Mexeu com criança, tem que ser balote na garganta.